nós que dá, tá na rua é nós que dá. Só ladrão, tudo irmão, só vagabundo. Envolvido no corre, olha só quem vem. Disposição e atitude não faltam pra buscar de 100. Cê sabe bem, pra eles nunca foi segredo. Só vim buscar o que é meu. Na quebrada o conceito, deixar os bicos falar. Vai se rasgar no dedo, minha cota é coletividade. Tretando gera dinheiro. O causador não é novidade pra ninguém. Se os boy tem no corre, nós ostenta e tem também. Não contentar com o mínimo, eu quero é mais. Gostar do bagulho e levar, não importa quantos reais. Realidade é outra, se tenta alcançar com a mão, com a outra puxa a minha própria forca. Ideia louca, diz pra mim, quem nunca sonhou não com a bolsa de valor. Cusquilo que a federal não interceptou. Porque tem 10 anos, se eu posso ter em 10 dias, ser camelô do Paraguai ou importar da Bolívia. Mais de 7 a 12 eu não quero puxar. Se eu cair, quem vai chorar? Meu filho, quem vai criar? Essas ideias me deixam meio confuso. Entre o bem e o mal, entre a Bíblia e os três puros. Outro pro cê ver, olha só, tudo mudou. Cê catou, não catou, e conforme for, se render as numeras. Hoje tem frevo na quebra, mas por enquanto eu tô de boa. O resto é resto. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Atribuladamente. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Só ladrão, tudo irmão, só vagabundo. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Atribuladamente. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Só ladrão, tudo irmão, só vagabundo. É nós que tá, do jeito que a emissora gosta. Ganha ibope, enquanto otário do burguês come terror e entra em choque. Quando vê a gente dominando a cena. Batuca na cara, o colete como escudo. Na mão, uma automática, 21, fúria e o futuro. Aqui passou longe, delegado, indignado, quer ver sangue. Manda descer os bonde, não tem jeito, ninguém tem medo. É nós no conceito, é nós que tá. Estrago as glock. É nós que tá, tá em busca dos malas. O mundo é triste, o dinheiro, a maldição. Me trouxe uma fuga, um canal e um canhão na mão. Disposição, os mano tem. Não quero ibope, não quero fama. Junta os pedaços da burguesa e coloca na propaganda. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Atribuladamente. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Só ladrão, tudo irmão, só vagabundo. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Só ladrão, tudo irmão, só vagabundo. Na rua é nós, 100% atividade. O sistema é covarde, entre o sonho e a realidade. A maldade no coração dos imatriculados. A necessidade, o meu sonho de ter um barraco. São limitados por um sistema injusto. O corre a consequência, parasita não vê lucro. Dinheiro sujo, Joe, cê sabe como é. Vai embora igual fumaça e o que sobra na cola os gambé. Prosseguir na fé aqui no gueto tem que ser forte. Não se seduzir com a vida fácil dos malote. A ideia é forte, é inspirada na favela, onde a maldade sem fim se torna o motivo das guerras. No corre da numera, pelo certo, longe da quebra. Vá até o fim, que o tinta é de favela. Já era, dinheiro na mão, correria função. É nós que tá daqui pra frente, um salve pros ladrão. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Atribuladamente. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Só ladrão, tudo irmão, só vagabundo. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Atribuladamente. É nós que tá, tá na rua, é nós que tá. Só ladrão, tudo irmão, só vagabundo.